Alpha Victor Uniform. Alpha Victor Uniform, prossiga. Alpha Victor Uniform, para reboque da posição 1 Lima, para a posição 612 do pátio principal. Autorizado, reporte no término no 612, Alfa Vitor Uniforme. Alfa Vitor Uniforme, ciente, indicando reboque e reportando término. Autorizado, aliás, decolapso soma 0, vento 3, 1, 0 graus, 0, 2, não. M075, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Ativo com Recife 2835, 251, chame 6075. Xené 6251, decolou 30, chama o controle Salvador em 119, decimal 8. 119, Xené 6251, Salvador, bom dia, Xené 6251. Xené 6251, contato radar do colagem sob a via Sanvo 1 para o nível 360. Autorizado Leda. Direto Leda, graças. Alfa de Foque Bravo, tomando o terno de reboque, posição 3, passando mal, cuidado, bom dia. Pente. Ana 6251, no chame Recife, frequência 12835, alterna 125, décima 1. Ente Recife 12835, caso negativo 12595, bom dia. 125, décima 1. 1251. Saldo Alfa Vito Uniforme na ponte 06, encerrado o reboque, grato, bom dia. Bom dia, frequência livre. Sistema Aberta, 3171. 3171, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320. Subida São Vuno, transição Mótiva, curva direita após a decolagem, 5540, transponder, 119.8, controle. Guarulhos, 320.30, conforme o plano, 2010, decola São Vuno, transição Mótiva, curva direita, 5540, transponder, 198, controle, está 3171, 5. Correto, 3171, no portão 5, chame para o estacionamento. Bora. Descendo agora para 160, plano 336. Voo 9776, achando a identificação dessa via Bonf para o nível 050. Via Bonf até o final, voo 9776. Controle Salvador, bom dia. Oxalé 6225, seite da Gol. Oxalé 6225, acione a identificação. Xanã 6225, contato radar estabelecido, 75 milhas nordeste de Salvador. Boi na proa de Bonf, para interceptar a chamada Bonf, ajuste 1-0-1-4, reporte unidade descida. Havana proa de Bonf, o 6225, tomará para descida. 19776 tem condições de manter a presente velocidade até próximo apelo? Pode manter, está mantendo agora 270, pode acelerar até 300 até apelo. Gente, está autorizado a incrementar a velocidade para 300 nós e some caso necessário a redução. Sim, vai reduzir só um apelo então, o voo 9776. Gente, é o número 1 na aproximação. Autorizado, Chico Taxi, 3171. Nome é 225, informe velocidade indicada. 270. Para 250, nós. É 200-250, 625. Ideal de descida 62252. O Xanã 6225, desce para o nível 060. Para 060, o 6225. O 9776 desça para 4000 pés, ajuste 1-0-1-4. Com 1014, 4000. O 9776. 9776 cancelada, as restrições em pelo, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. Autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Informe quando iniciar a redução para aproximação final. Gente, já está livre das restrições, a dieta 2000. Vai, mantém só até pelo, se já fica combinado assim. 300 nós até pelo, aí inicia pela redução. Gente. Tá 3171, parque seu, autorizado até o ponto de espera, via Pátio Olíndia. Ponto de espera, reporte pronto. Altímetro no 0, no 4. O Gol 9776 está atingindo 2000, iniciando a redução. Pode voar tuna, está presente, senhorita? Gol 9776, mantém a via... Reporte estabilizado, Gol 9776. Reportará. O Xané 6225, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 pés, 0 no 4, 6225. O Xané 6225 voa na proa de pelo, para interceptar a chegada da BOF. Proa de pelo, 6225. Okay. estabilizou na final, atravessando a pista 10, o gol 9776. Gol 9776, complete a final, chame Torre Salvador 118-95. Vai chamar 1895, obrigado, Camila. Decolar 223, chame controle em 119-8. 19-8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, no contato radar na decolagem, suba via Salvo 1 para o nível 320. Salvo 1, 320, pode aprovar Salvo após 520? Após 2000 pés autorizado Salvo. Após 2000 Salvo, 3171. Voo 977 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 280 graus com 02 nós. Pouso na 10, voo 977, obrigado. Chanel 6225, ao atingir peso dessa via, bomf para 2000 pés, ajuste 104, autorizado LS, X-ray da pista no